Todo meu pecado só consiste em ter tentado me encontrar em meio a teu semblante, crendo que a vida é como um circo, num surto de alegria prestes a se apresentar. Já não lembro o que fui antes de você. Sem acreditar em verdades, tudo era simplesmente verdade, tudo era assim. O certo agora é o que eu não posso ver. Medir teus gestos sem vestir teus olhos. Correr meus pensamentos sem te interromper. Pensar os meus caminhos sem te ter em foco. Eu quero, mas não quero estar no seu mundo. E ter aos meus pés incertezas e minhas contradições. Eu busco um alento, um minuto que ainda não apareceu. E pela janela te vejo em detalhes à meia luz. Desenho um poema ao tentar lembrar de ti. E o meu desejo é meu. Eu queria o tempo inteiro.